Bem-vindos a mais um episódio do Director's Cut. O meu nome é Tiago Alves e comigo, como já é costume, está a Adriana. É verdade, agora já é costume. Assim, como já é costume, sim. Agora de já. Facto. Agora. É que é costume, Adriana, estar contigo nos programas. Como as pessoas podem ver pelos últimos programas, podem verificar que ela costuma estar contigo. Está no estúdio. Eu costumo estar cá. E bem, Tiago... é para continuar agora. O Tiago já agora não. É. Agora, o Tiago também teve de férias. Todos nós temos direito ao nosso interregno. Tu também estiveste lá pelo norte, nós não nos esquecemos. Sim. Olha, tu ainda não foste apresentado. O António também. Não me digas, a sério? Sim. Olá, António, sorri para a câmara. Da personalidade. Ele está a cenar. E a sorrir para a câmara. Considera que neste caso é o João Bacalhau. Cumprimentados. Ora, vamos às notícias da... Coitado do rapaz. Não, ele é um party pooper. É uma festa, vocês não sabem a festa que se passa aqui. Vamos já passar às notícias desta semana. Não se passa porque o bacalhau não deixa. Crianças, pá. Ora, vamos começar com notícias tristes. Não pela mais triste, mas por uma muito triste. O Sr. Martin Warnes, que é um excelente ator, diga-se de passagem, e tem ideias brilhantes, quer fazer um remake do Coming to America, o filme do Eddie Murphy, que toda a gente já viu na SIC, de certeza, que se chama, o quê? Um Príncipe em Bel-Air. Não é Bel-Air, já estou a confundir com o Will Smith. Sim, sim, todos os príncipes são iguais, é desde a lógica. Exatamente, todos são iguais. Não bastava estar aqui a Adriana, agora estou também aqui a fazer o mesmo. Sim. Mas lembras-te da tradução? É um príncipe assim, é um príncipe no Bronx, qualquer coisa desse género. Príncipe na América, coisa assim parecida. Perto o suficiente. O Sr. Martin Warnes quer fazer um remake. Acho que é isso, acho que é um príncipe na América. Acho que estou a ter uma vaga ideia. Não é uma cena qualquer em que ele está no topo de elefante ou uma coisa. Já sei, sim. Acho que é um príncipe na América. Vê um remake inverso. Ou seja, é um tipo americano que descobre que é um príncipe africano e tem que voltar para a África. Uau. Ora, o Martin Warnes achou que um bom título para isto seria Back to Africa. Esta é a resposta certa. Depois vem a pessoa que pensa, então, mas e aquela conotação racista a dizer Back to Africa? Martin Warren said. Mas como é feito por um preto, não tem qualquer problema. É como quem diz niga, não é? Mas é má onda. O Martin Warren, a este ponto quer ser gozado. O Martin Warren quer justificar o racismo de idiotas ou... É uma forma das minorias se afirmarem, é tornar essas as armas dos racistas, normalizá-las e torná-las parte do discurso normal e tirar toda a conotação discriminadora, por isso pode ser esse o objetivo. Por isso é que o Spike Lee andou às marretadas no Tarantino. Ele fala muito em nigger! Pum, pum, pum, pum. O Spike Lee não entende, o Spike Lee não tem visão. E eu não acredito num ponto tão inteligente de alguém que faz o Big Mamas aos 3. É que nem estou a ver quem é esse ator, honestamente. Martin Lawrence é aquele negro baixinho que fez o... Yeah, não há nenhum filme que eu possa olhar para a Adriana e dizer o título e ela diz... Ah, esse! Sim. Ah, pois! Claro! Wikipédia, portanto. Fez... Vou tomar nota no meu caderninho e depois Wikipédia com ele. Ele fez o filme belga 2007. Não, esse. Filme belga 2007. O mais conhecido de todos. Pá, espera aí, calma. Também existe o outro que ele fez, que era o... Assim, também era o Big Mama's House, mas também existe outro que é muito bom, que é o Wild Hogs. Ah, com esse. Outra volta. Sim. Também é e o Bad Boys. Visto o Bad Boys. Ah, já sei qual é. É o que está lá do Will Smith. Smith. É o que não é o Will Smith. É aquele que não é o Fresh Pizza ou Bel Air. Os pretos são todos iguais, não é? Portanto, ele. Sim, sim. Nenhum não é o Will Smith. Epá, eu estou a adorar o nível da conversa neste. Eu acho que nós já descobrimos qual o demográfico ao qual este programa não aponta. Não, é assim, eu queria apenas dizer que isto está a ser absolutamente irónico. Nós somos tudo menos racistas e, portanto, nós estamos a gozar com pessoas racistas quando fazemos estes comentários. É irónico. Já. Yeah. Nós só gozamos a sério com asiáticos. Parem de meter as figas. Mas já sei qual é, já estou a ver qual é que é esse ator. Toda a gente sabe que nós somos militantes do PNR. Claro. Não, eu sou do Bloco de Esquerda, toda a gente já sabe, não é? Não só isso, como sportinguista, sou do Directive 21. Eu andei no Colégio Planalto. Como tu podes ver, eu sou um buen skinhead. Continuando em assuntos tristes. Como sabem, passada semana, morreu o Michael Clark Duncan. Quem? O Denzel Washington! Não! Eu gostava tanto dele no Training Day! Ah, pera, é aquele do Pulp Fiction. É sim, o gigante. Não, o Selvin Grahams. Esse também morreu. Foi. O Selvin Grahams. Não é? Pulp Fiction é o Selvin Grahams. Sim, sim, é o Selvin Grahams. Mas esse também morreu, o grandalhão do Pulp Fiction. Não, o que morreu foi Michael Clark Duncan. Mas dizia lá, morreu o gigante do Pulp Fiction. Morreu o gigante do eu Pulp vi, Fiction. Eu vi notícias a dizerem Michael isso. Michael Clark Duncan está no Pulp Fiction. Ah, tá. Não está. Não, tá. Não, Marcellus Walsams é o Grimes. Se calhar morreram os dois. Tantã! Olha, eu questionava. Eu tenho a certeza que vi alguém dizer morreu um gigante. É um que tem voz muito grave. Sim, é. Mas foi alguém que não fez a pesquisa, o trabalhinho de casa. Pronto, então. Ou para eles é toda a gente igual. Exato, se calhar é isso, para eles são mesmo todos iguais. Ora, Michael Clarke Duncan morreu aos 54 anos por causa de problemas cardíacos. Ele foi operado depois de um ataque de coração e a recuperação não foi muito estável. Até que pô, ele tem voz como tu! Mais. Eu não tenho um riso que. Então, o que é que ele fez? Ele não fez grandes filmes, para além do Green Mile. Ele não foi um ator que tivesse. Fez o Scorpion King. Sim, é um grande filme. Recebeu e foi nomeado para 300 Oscars. Então, por que ele tem direito a ser tão falado nas notícias quando morre? Porque toda a gente gosta dele. Era um ator que se dava bem com toda a gente. Era um gajo porreiro. Era um dos risos mais conhecidos de Hollywood. Toda a gente gostava dele. Sim. Era impossível não gostar. Também fez o Sin City, pá. Yeah, ele era um dos vilões do Sin City. Pá, ele fez tudo, desde o Armageddon. Já. Yeah. E fez de macaco no Planeta dos Macacos. Fez de Kilowog na tragédia que foi o Green Lantern. Estão a pedir mais uma piada racista, sério? É. Não, mas este aqui é assim, tipo a piada a Monty Python. Nós fazemos a piada, mas não temos punchline. Pá. Exato. Michael Clarke Duncan não era conhecido pelos grandes papéis, mas era conhecido por ser um tipo porreiro e por ser bem-humorado e a audiência gostava dele. E penso que, menos por mim, vão sentir uma certa saudades dele. Do Big Mike. Ora, notícias mais alegres. Os senhores da Sony MGM, da Metro-Goldwyn-Mayer, que infelizmente só conseguimos ver nos filmes do James Bond, sim, estão contentes com ele, com o novo, com o Daniel Craig, novo entre aspas, diga-se de passagem, e querem que ele faça mais dois filmes a seguir a este, a seguir ao Skyfall, ficando o senhor Daniel Craig com, se não lhe der um badagai, ou se ficar mesmo só por estes 5 filmes, com umas 5 investidas como James Bond. Fica atrás de Sean Connery e de Roger Moore. Sean Connery, se não estou em erro, teve 6 e Roger Moore 7 participações como James Bond. E mas parece uma boa aposta. Já pensei, estava tão contente com aquela história de porem o Idris Elba a fazer James Bond. Finalmente, um James Bond preto. Era muito fixe. Mas não já tens o tipo tão rápida. Primeiro vai um bocadinho para o Ourito, depois vais mudando um bocadinho. Vai ficando albino, depois vai perdendo um bocado. Depois, a certa altura, vai o Abel Xavier e depois passa completamente. Eu sei o que é que eu estou a falar. Não vai acontecer isso ao contrário. Exato. Eu só vi notícias que iam para o Idris Elba. Estou triste. Gosto tanto dele a fazer de. Não, isso é daquelas ideias que alguém manda para o ar e vê se alguém apanha. Sim. Okay, pronto. A fazer a de guarda da porta no Thor, não é? Sim. Eu não sei o que é que ele faz no Thor, sei que ele faz de Luthor. Numa série da BBC. E boa, diga-se de passagem. Que é bem gira. Espera-se que o próximo 007 estreie já em 2014, o seguidor de Skyfall. Por falar em Skyfall, eu não tenho conseguido ler nada sobre isso, não tenho encontrado nenhuma notícia, mas alguém já sabe quem é que vai fazer o tema principal? Não. Costuma ninguém demorar assim tanto. Acho que normalmente era a Adele, mas já ouvi falar notícias que era a Adele. Já falaram em Adele, já falaram na Florence Welch. Eu acho que isto são coisas demasiado. Florence Welch não, pá, não tem classe para isso. A Adele também é diferente. É uma aposta demasiado. Mas é diferente, tem uma voz com classe. Agora é aquela. Não. A Adele é a poor man's Amy Winehouse. Eles chegaram a falar na Amy Winehouse há uns anos atrás. Pois, tinha sido que bom, tinha sido uma voz ali cheia. Jack White e Alicia Keys. Pois tinha. Foi decepcionante, já falamos disso no programa. Alguém abusou dos Dry Martinis. Aquilo não. Pois foi. Não foi grande coisa. Mas pronto. Shaken, not stirred. O próximo filme talvez saia em 2014, mas o quinto filme de Daniel Craig deverá demorar mais um pouco, porque eles querem parar, repensar e criar planos a longo prazo do que querem fazer com a saga do James Bond. Ok. Que eu acho que é uma boa ideia. Não sei quantas obras é que ainda há para adaptar. Em princípio só existem mais 3, a 007 em Nova York, a da Hildebrand Rarity e o Risico. Ah, e também o Property of a Lady, mas quer dizer, todas essas histórias são bué chatas e quer dizer, provavelmente vão ser histórias originais, mas basicamente podem vir a utilizar ou não nomes de novelas antigas, como o Quantum of Solace. É bom estarem a repensar isso. Ora, vamos voltar à tragédia que se passou há uns mesitos atrás, quando vamos voltar a um tema que chateou muita gente neste programa. Aparentemente, como alguns de vocês talvez não saibam, mas os filmes antes de serem DVD e Blu-ray estreiam em formato digital normalmente uma ou duas semanas antes. Por exemplo, o Vingadores saiu duas semanas antes na PlayStation Network. Acontece que o Prometheus vai pelo mesmo caminho. O filme, antes de sair em Blu-ray e DVD, vai sair em formato digital. Já não lembro por onde, mas sairá também assim. Acontece que essa versão não terá 2 horas como o filme que nós vimos, mas 2 horas e 39. Ou seja, em princípio, de dia 18 ou nessa semana, estará disponível em formato digital o Director's Cut. Portanto, alguém ainda tem esperança de ver uma coisa boa assim daqui? Tu viste? Mas eu acho piada ao Prometheus, não vejo qual é que é o grande problema. Ah, não sei quantos mais, estou tão chateado com o Prometheus. Não, eu acho que o Prometheus não é a coisa mais espetacular do mundo e não está na minha lista de favoritos, mas teve quase para entrar lá. Pá, eu continuo a ter problemas com o filme. Acho que um Director's Cut não pode salvar os problemas que teve, que foi personagens estúpidos. Mas talvez durante a história não estava a pensar nos personagens estúpidos. Só achei que o filme acabava num anticlimax, mais nada. Se não achas que os personagens estúpidos, não vejas as cenas apagadas que já chegaram à internet, em que um tipo cheira literalmente uma coisa extraterrestre. Epá, eu já vi o How It Should Have Ended do Prometheus e fartei-me de rir. É péssimozinho, mas pronto, talvez tenhamos o background dos alienígenas, dos engenheiros. Aquela cena inicial talvez tenha mais contexto. Só que nos deem essa... Se calhar era disso que estava a precisar. Se calhar este filme só foi pensado para 2 horas e meia e os produtores obrigaram a cortar meia hora para ser mais audience friendly. Olha, a única coisa que eu quero que ver... É isso. Vamos pensar que esta meia hora vai salvar tudo. Sim, claro. Eu que não vi, portanto vou mesmo assim a zero. Pronto. Vou ver essa versão, embora não perceba o que é que tu queres dizer com o formato digital. Está digitalmente para download. Ah, fica para download, é isso, ok. Está na máquina. Mas espera aí, calma. Não comece já a pensar que é Pirate Bay. Eu calculei que não fosse Pirate Bay. Ora, falando em Director's Cut, um realizador que normalmente se opõe a eles está prestes a quebrar uma das suas regras de ouro. Aparentemente vem um Director's Cut do Dark Knight Rises. O Sr. Christopher Nolan... Vai tornar-se ainda mais chato. Vai. O filme tinha o quê? 2 horas e 45, não é? Sim. Parece que vem às 3 horas e... talvez um quarto ou algo do género. Aquele porquê? Todo para o Christopher Nolan, porquê? O que é que tu poderás não ter dito ainda no filme que já fizeste? O filme já se arrasta. Já se arrasta. Há lá cenas inexplicáveis... O que é que ficou por dizer? O que é que pode eventualmente ter ficado por dizer nesse filme? Eu sei que aí em casa vocês já podem ouvir a voz da Adriana, a voz revoltada, mas aqui é engraçado, como podem ver os olhos, os dedos enfiarem-se dentro dos olhos, os óculos a levantarem. Uma pequena veia levanta-se da testa. É todo um espetáculo do desespero. Cabelo e volta! Cabelos estão arrancados. Tudo. Pá, talvez... Rasguei um botão. Talvez tenha algo de existencial este Director's Cut. Talvez traga algo de novo. Algo que te faça pensar. Talvez tenha o cavalo Turinho lá dentro. Não, até... Ou as batatas. Talvez como batatas. Eu acho que isso não sabe. Batatas é aquilo que o Dark Knight traz. Meia hora a comer batatas, exatamente. Para salvar o filme. Sim. Não. Em vez de partir as costas. Não! Homem, deixa de tentar fazer dinheiro. Deixa as pessoas em paz. Pronto. Christopher Nolan desaparece durante uns anos. Tchau. Que tadinho do homem. Eu até digo nada, aquele homem, cada filme que faz, cada filme que eu vou ver dele ao cinema, é uma tortura porque eu passo, meu Deus. Ai, Michael Bay, eu acho que esse é um tipo que uma vez apareceu uns anúncios sobre ele no AXN. Não é o gajo do Transformers? É. Sim. Não, esse então não, está mesmo fora da minha lista. Nunca, nunca. Ai, esse filme horrível. E do Bad Boys, que ainda agora falamos. Não, epa, esse filme é assim, o Bad Boys, eu vi cenas em zapping. Mais do que isso, ninguém me peça. O Bad Boys, que tem precisamente... Michael Bay, tu não mereces, não mereces o título de realizador, está bem? Tu és um macaco, és um frango. És um frango. Michael o Bad Boys tem precisamente o Samuel L. Jackson e o Eddie Murphy. Também duas figuras que eu venero. Em vez de ter já um Santiago de Compostela, tens um... É, tenho o Samuel L. Jackson. O Eddie Murphy, então, meu Deus. I'm a motherfucking deity. Ora, prosseguindo, esta semana revou mais dois trailers. Um deles espetacular, puramente espetacular. Ou vai ser uma tragédia completa, ou vai ser um filme espetacular. É o Hansel and Gretel Witch Hunters. Hansel and Gretel, cara, acabou de esperar. Ao menos não é o Lincoln. Epá, eu não sei o que é que se está a passar com o Hollywood. Ai, meu Deus, vamos lá, também já houve o... Parece o grito, parece aquela pintura do grito. Também já houve o Brothers Grimm. Pois já, uma bela tanga, eu esse filme vi, eu dei esse filme o benefício da dúvida. Quão arrependida fiquei eu, quão arrependida. Hollywood, a sério, pá, vê se te curas, pá, estás a passar por uma má fase, vai para o psicólogo. Opá, qualquer coisa, isto não dá, está a passar por uma fase muito má, Hollywood, muito má, muito desinspirada, pá. Desculpem. Cada notícia, cada vez que venho cá toda a semana, eu não sei se é o vosso filtro pessoal que é completamente anti-mim. Não, nós seguimos as notícias. Ou se é mesmo, pá, isto é todas as semanas calma, uma notícia nesta onda. Adriana, eu vou-te dizer rapidamente. Isto é assim, as notícias que vêm ao de cima são sempre notícias sobre sequelas e remakes e não sei quantos mais, porque isto são as notícias que são as mais projetadas depois. As notícias dos originais normalmente nunca vêm. Por exemplo, notícias do Argo, quantas delas é que vês? Não, nenhuma. Quantas notícias a delas coisas? Não importa, mas não é culpa nossa. Não, eu acho mas que é culpa, anos é, atrás, mas é culpa dos sistemas de informação. Há 5, 6 anos atrás, calhar, era diferente, pá, não havia tanta enxurrada de sequelas e remakes e juntar histórias umas com as outras. Acho que isto é novo. Cada filme que sai, a maioria parece que é reinvenção de qualquer coisa. Pronto. Bem-vindo à teoria pós-modernista. Horrível, o pós-modernismo estragou o mundo, é o que eu tenho para dizer. É mau em todos os sentidos, creio. Não estragou o mundo, mas pelo menos estragou a Warner Brothers no que conta a filmes. Porque a Warner Brothers está lixada. Eu acho que o Cavaleiro das Trevas... Eu estou aqui a conter-me para não atacar a Adriana por aquilo que ela disse sobre pós-modernismo, mas pronto. Ai, desculpa, olha, então aí discordamos absolutamente. Para mim o pós-modernismo foi do pior que podia ter acontecido em qualquer que seja a área de conhecimento. Ainda não vi uma que eu conheça, uma em que o pós-modernismo tenha trazido algo benéfico. Como por exemplo tudo. Arquitetura, filosofia, sociologia. Sim, está bem, estás a pensar no Tomás Taveira. Estás a pensar no Tomás Taveira, ok, sim. Não, o que é em arquitetura que seja válido? Diz-me lá. Nada. Sim, mas eu percebo desse tema como do salmão do Iémen. Por isso, não. Não estás a esperar gajo da azeite. Isto agora foi para o António. Porque o António é que está. Não, pós-modernismo, António, não. Pós-modernismo. Eu gostei da música. A música estava a traduzir o meu estado de espírito. Acho que caiu bem. Há pessoas a falar de coisas profundas enquanto a música psicadélica está de cara atrás. É... Sim. Não, estava a dar aquele ritmo percussivo da guitarra. Vão, vão, vão, tal e qual. Quentin Tarantino, Patrick Suskind. Epá. Façam um favor. Pá, quer um, quer outro para mim. Ora, cuidado com as heresias. Não. Aqui não há cá dogmas para ninguém. Não há cá seguir as coisas. Toda a gente tem direito ao seu espírito crítico. Se eu disser que não gosto do Suski, nem gosto do Tarantino, não gosto. Não gosto do Tarantino. Pois, mas uma coisa é dizer que não gostas. Outra coisa é dizer que, pura e simplesmente, do meu ponto de vista. Não. Do meu ponto de vista. Faltou sim. Isso. Exatamente, António, mas obviamente que sempre que eu digo, isso é óbvio que estou a falar do meu ponto de vista, mas essas avaliações são sempre subjetivas, não é? Obviamente. Essas e todas. Claro! Todas as opiniões são subjetivas. Ora, voltando, como é que isto começou com o Hansel & Gretel? Exatamente. O Hansel & Gretel, para mim, o que pode funcionar como filme é o facto de eu abraçar a estupidez. Eu acho que abraçar a estupidez interna foi o que não fez o Abraham Lincoln. E falhou por causa disso, porque tentou fazer um filme sério por causa de ser a adaptação do livro. E quando um filme tem hell yes no século XIX e metralhadoras e coisas do género, eu acho que aí, quando tu abraças as cheesiness, o filme pode resultar. Diverte, rapariga. Nomeadamente The Three Musketeers. Vês, ele percebe. Eu não percebo, eu confesso que não percebo, não é humor para mim. Tu tens a noção que estás ultrapassada, integralmente ultrapassada. Tu devias estar, por exemplo, em 1960. Devia, era a época em que eu seria uma pessoa muito feliz. Eu posso, bem assim, ou isso, ou eu sou uma visionária e estou muito à frente do meu tempo, porque sabes que a história funciona em círculos, portanto, pode ser que daqui a 50 anos toda a gente ache aquela visionária que percebia tudo, a Adriana. Podes ver de ambas as formas. De qualquer forma, sim, eu rejeito estas modernices. Rejeito as modernices! És tu e Jorge Mourinho. Sim! Eu e o Jorge. Não, o Jorge Mourinho. O Jorge Mourinho nunca deu 5 ao Cavalo Turina. O Jorge Mourinho, não. O Jorge, eu estou. Não. Que tal debaixo da câmara? É mais por aí. O Vasco Câmara é que está a fazer. O Vasco Câmara é assim tipo o Quentin Tarantino fanboy número 1. Mas porquê que o Vasco Câmara é o gajo que vai sempre para Cannes e para tudo? Porquê que. Porquê que não posso ser eu, pá? Mas tu devias ir. O gajo não pesca nada. Nada. Não. Do que eu aí? Dele, não. E da opinião que há geral sobre ele também, não. O Vasco Câmara parece ser dos mais fraquinhos. Eu gosto mais do Jorge Mourinho, porque o Jorge Mourinho também sabe-se divertir. Eu, por acaso, costumo concordar com a opinião quer do Vasco, quer do Luís Miguel Oliveira. E normalmente, quando eles discordam do outro, eu até costumo inclinar-me mais para o Vasco Câmara. Portanto, eu estou mais nessa onda. Jesus. É verdade. É verdade. Ora, outro trailer que parece uma coisa que eu não sei muito bem definir é o Qual de Atuas. Qual de Atuas, baseado na adaptação do livro. O qual? Cloud Atlas. Ah, ok. parece ser uma tremenda confusão ou um dos maiores épicos da nossa vida. Bom, é preciso notar que esse filme está no Festival do Arco do Cego. E de Toronto, sim. Onde foi dividido em atenções para caraças. Alguns odiaram, outros adoraram. Sim. É o filme que está a criar mais divisões. Sim, mas pelo menos os test screenings que ocorreram foi assim, tipo, a maior parte das pessoas disseram que o filme estava bom, ou bastante bom, e havia sempre assim, tipo, uma espécie de... 3 ou 4 que diziam que o filme era repugnante. Isso a gente não aguenta 3 Tanto, horas de filme. Pá. Não sei. Ou que não consegue ligar os pontos. Ou... Bom, normalmente as pessoas que vão para lá são average Joes. Portanto... Yeah, é o demográfico médio, não é? Portanto, não sei, tudo. Sim. Pá, o filme, o trailer, parece bastante épico. Agora, quando aquilo dura 3 horas, chega a ver como é que as coisas se misturam bem. Os atores parecem ser bons. Halle Berry já não faz um filme bom há quantos anos? Desde a Catwoman. Sim, um filme bom desde a Catwoman. Não, claro. Sem contar com a Catwoman. Sim, sim, claro, inclusive. Sim, porque aquele filme em que ela está no manicômio é daqui. E eu estou a mexer na minha orelha enquanto digo é isso. Como é que se chama? É o Gótica, não é? O Gótica, sim. Esse filme é Gótica. Espera aí, o gajo que morreu não estava nesse filme? Qual gajo que morreu? Isso é tão específico. O tipo, este que nós estamos a falar tem o grave e a grandalhão. Não, Morgan Freeman. Não, Ving Rhames. Não, pera, não é o mesmo, mas também é um muito alto, mas tem a voz menos aguda. É o que faz de marido dela. Sim, é o Charles S. Dutton. É este. Não, este parece demasiado. É esse que parece uma gótica. De marido dela. Não, calma. Não, já sei quem é que estás a falar. É o Bernardo. É a Penélope Cruz. Não. Sim. Claro. Não. O tipo negro alto é a Penélope Cruz. Não é, não. É um que. Que é o diretor. O tipo negro alto é a Halle Berry. Não é! É o Robert Downey Jr. Não é nada! É o que faz diretor do manicômio. Ah, não, mas espera, o Robert Downey Jr. também pode ser incluído. Ele fez o Tropic Thunder. Vês? Eu acho que deve ser esse Dorian, não sei o que. Não é. Porque ele não cresceu muito e nessa foto ele está muito mais magro. Então é esse senhor. Então é esse senhor, pronto. É mais nessa linha. É esse. Pronto. É o tipo dos óculos no Alien 3. Opa, é grande e é careca. Sabem que a partir de certa altura já não sou capaz de distinguir fáceis. Sobretudo se forem pretos. Não, por acaso aí não há tanto. Eu durante muitos, muitos anos achava que o Defoe... Pois, o Defoe. Aquela pessoa tão careca. Não, o Jeffrey e aquele gajo que aparece em todos os filmes do... Opa, imensos filmes dos Coen também têm os olhos bugalhados. Estes três eu achava... O Buscemi. Deve ser... Acho que sim, eu achava que eles eram a mesma pessoa. E também me confundi um bocado com a Christopher Walken. Por isso já estão a perceber que isto é uma questão racial. Tem tipos imensamente carecas. Não estou a dizer comparar. Altos, sobretudo o Willem Dafoe. Eu não estou a dizer que os confundo com estes, estou a dizer que entre eles. Ele tem de andar de saltos para chegar a ter uma. Eu não estou a dizer a comparar com eles, estou a dizer entre si, achava que eram para mim as mesmas pessoas durante muitos anos. Portanto, não é uma questão. Coisa. Dentro de raças diferentes, também há. Etnias diferentes também dão lugar a confusões muito grandes para mim. Ora, enquanto estamos a falar no Toronto International Film Festival, o Looper parece estar com um sucesso tremendo. Quem? Looper. Um filme com o Joseph Gordon-Levitt, com o Bruce Willis e com a Emily Blunt, se não estou em erro. Não sei. Eu só sei que o Jason Gordon-Levitt, e existe uma fotografia em que ele está igual ao Alec Baldwin. Neste filme? Guardou bem, sim, então. Sim. Não, é make-up. Sim. Era o Alec Baldwin do Dirty Rock. Sim. Há uns tempos atrás. Mas sim, quem viu este filme, a Twitch normalmente tem reviews que podem ser de... Fiar. Fiar, exatamente. Compara-o ao Blade Runner. Diz que daqui a uns anitos temos de olhar para trás e ver o filme como uma obra tão boa como o Blade Runner. Eu acho que é hype de quem viu um filme sem um bom twist ou algo do género e ficou demasiado. Bom, isto vindo do tipo que fez o Brothers Bloom, ainda quero ver. Também do gajo que fez o Brick. O Brick é fixe. Mas é um bocadinho chatinho. É um bocadinho chatinho, mas é um filme no ar. Embora não seja tão, chatinho como a Brothers Bloom, mas sim, é chatinho. Mas o Brick é porreiro. Quem não viu o Brick, veja o Brick. Também com o Joseph Gordon-Levitt e do mesmo realizador. É neo-noir, como lhe chamam. Pós-modernismo, atenção. E bom. Não, isso não é para mim, desculpa. Não negues uma ciência. Não negues à partida uma ciência. Uma ciência? Uma ciência que desconheces. Para imitar a publicidade há uns anos atrás. Não tem a ver com os meus valores. Mas isto é tudo uma questão de valor. Era uma cena da astrologia que dava... Se calhar era da velha guarda já. Não nega a partir de uma ciência que desconhece. Era uma publicidade que dava nos canais. Uau, tipo da Maia, não é? Tipo da Maia, exato. Uau. Uau. Ora, eu acho que isso era do tempo do Dot. Eu atuo. Alguém sabe do Dot? Eu lembro-me aquela cenita que aparecia no canto da televisão. Tinhas quase espetar aquilo. E depois é que eu ficava pegado e era difícil tirar. Eu nunca percebi como é que funcionava essa cena de tu colares aquilo. Havia algum sensor na televisão ou que porra? Sim, a televisão era um transformer. Eu não estou a perceber. É que nós nunca usamos isso. Nunca não. Eu acho que aquilo tinha tipo. Essa parte ficava branca ou algo do género. E como isso estava a emitir mais calor ou algo do género para o Dot. Para na minha utilização de algo do género, para definir algo que eu não percebo minimamente. Claro. Acho que influenciava o Dot. Mas tu estás no técnico e não percebes. Uau. Isso, é porque provavelmente era vigarice. Introdução ao Dot, Dot 2, análise e cálculo de Dot. Ora, o senhor Michael Fassbender continua a fazer papéis não necessariamente mainstream, fica lá contente, como um ator não anda só no mainstream, e vai fazer um filme chamado Frank. Não sei. Baseado em personagens excêntricos, como Frank Sidebottom, não sei se vocês conhecem. Não, não conheço. Que era um cantor e acho que também comediante, que usava uma máscara de papier-mâché, como se fosse uma personagem de desenho animado. Está aqui a imagem dele, caso vos diga alguma coisa. A personagem é baseada nele, é baseada também no Captain Beefheart. Tu como és capaz de conhecer o Captain Beefheart? Eu uma vez espreitei aí para o teu computador, tinhas uma música, devia ser de algum filme, o tipo que fez um álbum chamado Trout Mask Replica ou qualquer coisa assim. Era também um cantor excêntrico. Talvez. Ele basicamente vai fazer de um artista maluco do tempo dele, tipo um Frank Zappa, mas mais visual. O que eu acho que é uma excelente ideia, porque eu sempre achei que o Michael Fassbender devia fazer, nem que seja uma biografia do David Bowie. Eu acho piada que ele escreveu Michael Frank Bender. Michael Frank Bender. Assim não tens de escrever Frank à parte. Nem não, Fass. Tu disseste Frank com Michael Frank Bender. Assim, em vez de dizer Fassbender e Frank, pus tudo numa. Não, tu disseste Frank com Michael Frank Bender. Pois foi. Frank Bender. Está excluído do grupo de fãs do Michael Fassbender! Para todos sempre! Excomungado! Eu também posso dobrar. Eu deixo-te entrar no meu clube. Como é que se chama? Clube das pessoas que não são fãs do Fassbender. Eu sou fã do Fassbender. Tu és bom rapaz, Mas agora és uma pátria então, porque eles não te aceitam lá no outro clube. Vou para o clube dos excomungados. Estão a ver? Não, não. Clube dos fãs do Fassbender que foram excomungados. Não, estás no clube dos fãs mais ou menos do Fassbender. Aqueles tipos que até o curtem. Tipos que até o curtem. Sim. Clube das pessoas que curtem o Fassbender, mas sem exageros. Sim. Ora, o senhor Shia LaBeouf. É como a Adriana está no clube das pessoas que curtem a Ashley, que fez o mix cut-off. É, exatamente, a Ashley. Mas é assim, vamos lá ver. Tu é que me disseste para eu mandar uma adivinha qualquer, disse logo que não sabia o nome dela. Não vamos agora. Pois exatamente, conta. Por isso mesmo é que não és a fã número 1. Pronto, eu assumi desde o início. Até curto, mas não é propriamente dito. Uau, fã. Claro que não, então. Não é como se o Mix Cató fosse o melhor filme que aconteceu, que eu vi o ano passado, porque não foi. Foi o segundo? Não, foi o quinto. Não foi o segundo, de certeza. Ora, o Sr. Shia LaBeouf está desesperado para aparecer nu na televisão. Sim. Na televisão depois do cinema, diga-se de passagem. Mas na televisão também, que ele está no videoclip de Sigur Rós, aparentemente. Também nu? Também nu. Maravilhoso. Está, tipo, quero mostrar. Está morto porque toda a gente lhe veja o penduricalho. Deve estar claramente orgulhoso daquilo. Eu estou extremamente fálico este mês. Fogo. Bem, deve ter ali uma pila de ouro, desculpa lá, para querer mostrá-la tanto, deve ser mesmo... Felicidade existe. Não, mas existe falácia. Felicidade. Não, é felicidade pelo falo, por isso é felicidade, sim. A felicidade, sim. Do Shia LaBeouf. O Shia LaBeouf faz tudo, até manda sex tapes com a própria namorada para o Lars von Trier para entrar no Nymphomaniac, que já aqui foi falado. Quem é que é a namorada? A namorada chama-se Karen Faux. Não sei quem é. Ah, não é a minha matriz. Okay. Chama-se Karen Faux. Não sei se é alguém de importante, se não. Mas vamos já. Deve ser chinesa. Não, a Fo é tailandesa, ou quase conhecida. Asiática. É asiática. Eu não disse, que este programa ia ofender asiáticos. Sim, toda a gente tem que passar por aqui. Sou um pequeno futurista, eu. É verdade. Mas não é ninguém particularmente conhecido. Menos até vê-se. Mas isto é fixe, para isto foi um extra que ele mandou pornografia com asiáticas. Tan, tan, tan. Não é pornografia. Foi. desculpa lá. É obra erótica. Respeitosa. Lá, mas respeitosa. Não. Para ser o que ele mandou para a cena de Ninfomania, que não pode ser a fazer amor, aquilo é mesmo pinar, desculpem lá. Mas porquê? O Lars von Trier pode ser um dos amantes da. Como é que se chama? Catherine of Antichrist. Da Charlotte Gainsbourg. Sim, pode ser um dos amantes ternos dela. Sim, vai ser. Não, acho que aquilo é mesmo. Não, o quê? Não é? Sim, não, vai é... Ser, não, não, não é a porcalhona. O Shia LaBeouf vai ser um dos namorados dela. Sim, ah, aliás, sim, tá bem, vai ser o título português do filme, a porcalhona. Estou a dizer. E este foi o Lost in Translation da semana. Esta semana no Monumental, à porcalhona. Olha, quero. Bom, era 3 mulheres. Mulheres para a porcalhona, se achou? Pelo que eu já ouvi falar desse filme, eu acho que aquilo vai ser uma badalhoca, desculpem lá, não é cá romântico, mas devagarinho, mas estás a gostar, aquilo é mesmo pá, desculpem lá. Não, mas atenção, o Lars von Trier já produziu um filme pornográfico para mulheres. Vários? Sim. Vários? Especialmente o Anticristo. Não, mas antes disso, aquela cena do Dogma 95, logo que era, ele fazia mesmo pornografia feminina. Ele esteve por trás do levantamento da proibição à pornografia na Noruega. Foi esse conjunto de filmes que ele fez, era o Pink não sei das quantas. Já não me lembro. Eu também já não, e nunca vi, confesso, mas hei de procurar. Acho que tem piada para um machista ter esta preocupação. Mas pronto, se um dia destes forem passar na rua e virem o pênis do Shia LaBeouf, é porque o trabalho dele... Apenas mais um dia normal, será apenas mais um dia. Um cãozinho, uma árvore, a pila do Shia LaBeouf. É publicidade às pedras salgadas e o pênis do Shia LaBeouf. Vai fazer parte do cotidiano das pessoas. Possivelmente uma mergulhada na outra. Pois bem, vai variando. Vai variando no penteado dos pelos públicos e assim que a gente vai seguindo. E continuando as notícias desta semana. Vou continuar a fantasiar com isso. Vamos para o bigode aviador. Perfeito, vou continuar a fantasiar com os penteados públicos da Shia LaBeouf. É para manter o interesse. Pois a pila é sempre a mesma, não é? Qual é o interesse variante? Pode pôr um piercing ou isso. Também, tatuagens. Seguindo a evolução estética. Gosta de assessorizar ele. Exato. É o Johnny Depp do pênis. Exatamente. Gosto. Ora, vamos para a última notícia desta semana. Vamos finalmente ter um final, como deve ser, para a trilogia do Before Sunset, Before Sunrise. O quê? Isso ainda continua? Sim, continua. Vamos ter o filme final. Vamos ter o Before Midnight, exatamente 9 anos final? Depois do... Sim, tens certeza que é trilogia. Final? Ele disse que era uma trilogia. Okay. Se não for, eu vou-lhe bater. Eu menti-me. Pode ser tetralogia. Não, mas o homem disse que é trilogia mesmo. E acho que vai ser difícil fazer 9 anos. Filmes tão bons. Sim. Ah, 9 anos depois do último. 95, sim. 2004 e agora 2013. Ah, ok, estou a perceber. Não, a minha dúvida é quando estes 9 anos, estava a pensar, o quê? 9 anos desde... Imaginando que na história só se tinham passado 9 anos desde a primeira vez que eles conheciam. Na história, estava a pensar, não. Não faz sentido nenhum. Mas acho que é fixe continuarem essa sucessão. E vamos lá ver o que acontece. A primeira imagem já saiu do filme. Vou tentar... Acabam juntos, obviamente. Ou não? O segundo é um bocado para a tragédia. É o que toda a gente está à espera. É aqueles amores que demoram anos a serem concretizados, mas finalmente no final a vida passou. Mas no final do segundo já é concretizado, pá. Teoricamente é o que acontece. Não mostram, mas já é concretizado, pá. Eu perdo o avião e eles brincam. Enquanto ao Venino Simone. Ah, é? Mas isso subentende que eles ficaram juntos? Sim, subentende. Fiquem juntos. Sei que ele perdeu o avião. Agora, se ele continua depois por lá, por Paris, não é? Sim. Ou não? Então não é, sei. Isso. Vamos ver as dúvidas. Sim, finalmente a Julie Delpy vai finalmente conseguir acabar a sua carreira em grande. Porque ela tem ultimamente tem andado a fazer tudo para conseguir repetir o sucesso que ela teve com os Befores. Achas? E ao longo dos 2 dias é um bocadinho. Sim, 2 dias em Paris, 2 dias em Nova York. É um bocado milking do mesmo estilo de filme. É também em tempo real, os 2 dias. Não sei. Não. Em tempo real, 2 dias? Esquece. Olha que o Dark Knight soa isso, pá. Mas podia ser. Não. Por acaso eu não concordo muito, mas está bem. Com o quê? Com a ideia de que, é assim, eu compreendo, é na mesma duas pessoas, mas acho que apesar de tudo... Olha, pelo menos tem uma coisa diferente, porque aquilo é feito de um ponto de vista feminino, mesmo. Os 2 dias, em Paris e em Nova Iorque. Isso muda tudo. De qualquer forma, este Before Midnight vai-se passar na Grécia, em... Atenas. Não. Uau. É Messínia. Messina. Messínia, disse eu em inglês, para depois dizer. Mecenas, ou como é que se diz em português? Sabes a que Messina é na Itália, não sabes? Disse em inglês, Messínia. Para depois dizer em português, Messénia. Acho que é Messénia que se diz. Micenas? Parece ser Micenas. Ok. Sim, deve ser. Deve ser em Creta. Bem, eles vão para a Grécia. O António a tentar mostrar-nos que ele é que sabe. Que não não importa, é alguns ali para o Báltico. Olha, eu só sei que eu sou... Báltico, Báltico. Parabéns. Eu só espero obrigada. Que os vikings da Grécia. Obrigada, obrigada. Não, os Balcãs, que parvo isso. Confundi Báltico com Balcãs. É verdade. Ora, em princípio eles vão levar bastante dinheiro para estas férias. Para a Grécia. Para ver se recuperam a economia daquilo. E a primeira imagem que surge do filme, não há muito mais, não há trevas nem nada. Aparentemente alianças não há, embora a personagem da Sophie Delphi também não. Sophie Delphi. É um golfinho, é Sophie Delphi. Delphi. A Sophie Delphi parece também não Sophie. Ser. Sophie! É Julie. Delphi. Julie. Não importa. É Julie Delphi, é Julie. É Julia. É. Não parece ser o tipo de personagem que. Não, é Samuel L. Jackson. Quer casar. Portanto, não sei se isso será uma coisa que aconteça. Bem, questões que ficaram por responder no último. Vamos agora ver como é que é. E que se ponha finalmente um ponto final desta história. Bem, alguém quer fazer uma aposta? O que é que aconteceu? Se eles ficaram juntos ou separaram outra vez? Acho que isso era uma boa ideia. Eu vou apostar que eles não ficaram juntos. Pá, eu também, porque não vejo... A não ser que seja depois de 9 anos de já estamos fortes disto e já nos podemos aturar. E no fundo é para tu aprenderes aquela lição de que, por muito que tu penses que aquela é a pessoa certa na tua vida, tu tens um prazo. Sim. Começa a conviver intensamente com essa pessoa que às vezes não mudas de ideia. Eu acho que vai ser assim. Eu não concordo com essa. Não, estou a brincar. Por isso é que, não, eu acho que no final eles não ficaram juntos e, portanto, acho que agora vai ser eles encontrarem-se outra vez ou qualquer coisa assim. Vai ser outra vez mais do mesmo. Eu não sei. O que me faz questionar, porém, porquê que então desta vez há de ser diferente e há de ser o ponto final? Porquê que esta despedida, quando eles se despedirem no final deste terceiro filme, há de ser diferente das outras despedidas? Porque o realizador decidiu. Está bem, o que eu quero dizer é. Nada em. Assim, já não fechas. Eles escrevem os três, não é? Sim, já não fechas a porta à possibilidade de alguma pessoa vir ainda a pegar naquilo e dizer: ah, não, eu quero continuar a história. O Chris Rock aparece no fim do terceiro. Vamos vá falar de outros filmes. Ora, o que é que. Ou qualquer um dos Wayans Brothers. O que é que se tem visto? Sim, os irmãos Wayans faziam todo o sentido aqui. especialmente se viessem vindos de um scary movie. Ora, filmes cá para trás. Foi o Bourne Legacy, não foi? Sim, foi o Bourne Legacy. Sei que tu tens uma teoria em relação ao Bourne Legacy. Pá, o Bourne Legacy é muito, muito estranho. Porque isto é assim, por exemplo, em todos os filmes da trilogia Bourne, tu tens esse tipo... A maior parte dos blockbusters são divididos em três atos, não é assim? Sobretudo o blockbuster os blockbusters do Bourne são divididos em três atos da seguinte maneira. Tens o setup no primeiro ato, tens o segundo ato, tens uma grande, grande cena de luta e perseguição no final do segundo ato, e a história podia acabar aí, mas ficavam coisas por resolver, e essas coisas são resolvidas no terceiro ato. Que não, nem sequer parece demasiado. Não. Sim. Parece um filme. E depois tu acabas mesmo com uma cena de perseguição gigante. O Bourne Legacy faz não está dividido em três atos, está dividido em dois atos. E na minha opinião faz um bocado o percurso inverso. Ele pega na grande conspiração que está por trás e depois é que afunila para o Arnon Cross. Sim, sim, mas atenção, calma. Isso o que significa problema, que ele foi feito em três atos, que é para o terceiro ato ser o próximo filme. Que é uma ideia muito provável. Yeah. Ou então, o que é facto é que o primeiro e segundo ato contam uma história totalmente diferente. Porque isto é assim, se de facto houvesse um terceiro ato, em que houvesse o primeiro ato é nos Estados Unidos, o segundo ato é nas Filipinas e o terceiro ato é não sei onde, e que resolvesse de facto a história... em que houvesse uma espécie de um confronto com o Edward Norton, porque o Edward Norton nem sequer existe um confronto entre o Cross, Alex Cross, entre o Jeremy Renner, pronto, e o Edward Norton. Aaron, acho eu. Ou é Alex? Sim, Aaron. Veio o Alex, sim, Cross, Aaron, que é uma adaptação péssima de um livro com uma gaja que faz o Medeias, portanto. Sim, exatamente. É o Aaron Cross, exatamente. Mas eu tenho que dizer então, que... Mas podes continuar. Sim, sim. E então, basicamente, o que é que acontece? Isso significa que a história é dele a tentar deixar os medicamentos que ele tem de tomar. A pílula azul. Sim, que é a pílula azul. A história toda vira é a história de um homem que precisa de se livrar da pílula azul. E no fim... consegue ficar com a rapariga. Coisa que não acontecia antes dele se livrar da pílula azul. Impotência da motion picture. Exatamente. Pá, uma coisa engraçada. O quê? É que esses filmes... Vocês lembram-se quando eu tive que entrevistar o Jorgen Lesse no Doc Lisboa? Ele só gosta de cinema documental. Pronto. Isso foi. Sim. Ok. Ele só gosta de cinema documental. Ele é um realizador dinamarquês de cinema documental. Gosta muito do Lars von Trier e tudo. E pronto. Acabámos de ouvir Ventoinha em A menor. Em A menor. Uma composição particularmente curta, mas plena de sonoridade. O John Cage estaria orgulhoso de ti. E uma coisa engraçada é que ele, apesar de testar cinema de ficção, adorava essa cena toda do Bourne. Pronto. E eu e o Miguel Jerónimo, que fomos assistir à palestra dele, nós ficámos um pouco surpreendidos. Com tanto filme, fui escolher esse. Mas é que o Bourne é uma boa trilogia. É engraçado para uma pessoa que abomina tudo o que seja cinema não documental. É engraçado. Tipo, sim, sim. Mas repara, foi a título de curiosidade. Repara que o Bourne foi feito pelo Paul Greengrass, que gravou os dois primeiros. Sim, sim. Ou todos? Não, o Paul Greengrass fez os dois últimos. O primeiro foi feito pelo... tipo que eu já não me lembro. Mas o Paul Greengrass, não estou em erro, começou no cinema documental também, não foi? Sim, sim. Eu acho que isso talvez explicasse... Talvez fosse em 93. Este último é realizado pelo mesmo tipo que escreveu a outra trilogia. Sim, sim. Os argumentos. Parte da última trilogia. E não faz um mau trabalho. Abana um bocadinho a câmara para imitar. Sim. E não filma mais cenas de ação. Portanto, não filma mais cenas de ação, mas quero dizer, basicamente, o filme em si já de si é incompleto. E depois arrasta-se imenso. Sem qualquer necessidade. E ainda por cima, o Aaron Cross não é uma personagem tão interessante como o Bourne, porque no Bourne tu sabes sempre a questão principal do Bourne é precisamente ele está à procura de quem é que é. Não, este tipo sabe perfeitamente quem é, apenas se quer livrar da pílula azul. Yeah, é o que eu estava a dizer há bocado. Eu tive um problema com o facto de, como na primeira trilogia tu tens o Bourne e vais te identificando, salvo seja. Vais conhecendo o Bourne e vais... Porque eu sou perseguido por espiões mundiais. Vais criando um elo, não é? Vais criando um elo com aquela personagem. Sim, vais a personagem e depois vais percebendo a conspiração toda por trás. E aqui já sabes tudo e depois está este gajo no meio e tu não sabes muito bem se sabes lutar por ele, se queres ver como é que se vai desenrolar dentro da companhia e... Exatamente. E que o perdes um bocado. E a personagem do Edward Norton é um bocado insípida. Não, está apenas stand-in, é o corpo presente. O gajo não... Eu gosto dele não ser definido exatamente como mau, porque é o trabalho dele. O gajo, a determinado ponto, diz qualquer coisa sobre eles serem o pessoal que está no meio das guerras e a paz ou algo do género. E, sim, sim. Isso não está mal. Não há ali um bom vilão, não há uma resolução. Pois não, não há história. É o tipo a ver-se livre da pílula azul. Será que o Tony Gilroy também está com o mesmo problema? Ele já está na meia idade. Mas pronto, é mais um daqueles filmes que é feito a pensar em sequela e, com sorte, uma melhor zita. Mas atenção, existem duas cenas que estão bastante boas. É a primeira cena é a cena do massacre no laboratório, e a segunda é a cena em que a Rachel Weisz se apercebe que duas pessoas que vêm a ter a casa dela a vão matar. Dois brutais momentos de tensão. E a Rachel Weisz até está bem, bastante melhor que o Jeremy Renner, na minha opinião. A Rachel Weisz, há que tempos que não faz um bom filme. O que é que ela tem feito ultimamente? 360. Ainda nem percebi. Brothers Bloom. O Ágora. Ah, não, esse gostei. Foi mais ou menos. Não foi brilhante, mas foi mais ou menos. Foi aceitável. Sim, é aceitável. É coisa, sim, é coisa. É mais coisa que outra coisa. E quero dizer, eu acho que a Rachel Weisz, se o facto de ter entrado na Bourne Legacy de facto lhe fizer alguma coisa à carreira, e pá, eu estou feliz por isso. Se não lhe fazia também mal. Que bons filmes aquela vez antes disso. A Múmia fez também o Fiel Jardineiro. Yep. Ah, sim, é sim. Uhum. Parece ter feito mais. Sim, sim, ela fez mais. Ela fez bem a Constantino também. Sim, sim. Foi péssimo. Sim. Eu acho que ela já vem fazendo filmes da tanga desde há muito tempo para cá. Sim, sim. pensando bem, coitada. Olha, por falar no Constantine e voltando atrás a uma notícia, nós não podemos dizer mal do Hansel and Gretel. Agora que estou a pensar nisso, no Hansel and Gretel Witch Hunters. Ah. Porque temos que pensar no Peter Stormare. Ele tem uma família para alimentar e os últimos tempos não lhe têm dado dinheirinho. Qual é que é o único problema? Eu gostei do Ghetto Gringo. Pois, mas aquilo não fez muito dinheirinho, pai. Aquilo acho que fez 5 milhões domesticamente. Sim, tá, mas isso é porque foi lançado em DVD, direto para DVD, pá. Fez o Ghetto Gringo e fez outro filme qualquer que não... Fez o Walkout. O Walkout custou para aí... Sim, o Walkout... Custou 20 milhões e fez 15, ou o que é que foi? Sim, bate um Walkout com toda a força. Peter Stormare precisa de alimentar a família, portanto, dê-lhe um franchise para o tipo... Para o tipo fazer um dinheirinho. Ora... Atirem o Lockout para uma cave e ponham-no a ouvir Jorge Palma em loop. Total Recall. Ninguém merece. Total Recall. Há muito a dizer sobre isto. Não, é por isso... Eu sinceramente digo, eu tenho sentimentos mistos acerca do Total Recall, porque em termos de efeitos visuais e cenário, epá, sem dúvida espetacular. Em termos de filme... É médio em termos de remake, é péssimo. Não é bem remake porque aquilo vai adaptar a obra, mas acaba sempre por ser um remake. Sim, aliás, mas acaba por ser um remake e aquilo está tão mal realizado, pá. Eu sinceramente digo, eu ando na dúvida se é de apenas achar que o filme é médio, porque eu estive razoavelmente entretido enquanto estava a ver. Mas também o filme é extremamente mau. Eu estou na dúvida se o é da Charberry ou se o é do Odiar, estás a perceber? É esse o problema. Passando a Selvagens. Porque existem partes que eu acho que são odiosas e outras partes são a coisa. E quer dizer, basicamente dão muito mais tempo de antena à Kate Beckinsale, que era a Sharon Stone no filme anterior, apenas porque o realizador é o marido dela. É o mesmo. Coitada. Do Underworld. Ela também não tem verdadeiramente carreira e precisa destas pequenas coisas para brilhar. Coitadinha, não, a carreira dela é um fracasso. A carreira dela é o Underworld. Uau, repito, ela não tem carreira. Ela é a Emily Jovovich. A carreira dela é mentira. Ela é a Emily Jovovich morena. Yeah, é do Paul Anderson. Enquanto for fazendo isto, está fazendo dinheiro. Pois, é isto, sim. Coitadinha. Pronto. Também tem filhos para alimentar. Selvagens, vai para o mesmo caminho? Não, Selvagens é o Oliver Stone. Já sei qual é. Pá, é um filme que é muito bom entretenimento, mas é uma história, mas é contado de uma maneira péssima. E depois existem dois clímaxes que são a mesma versão do mesmo clímax. O quão baixo tu podes chegar, Oliver Stone? A sério, tu sabes realizar bem, porque é que tu havias de estar a meter aquele desgraçado daquele voice-over mal escrito e depois, aquele clímax que não era bom, mas era, vá lá, mais ou menos, e depois aparece e depois dizem, ah, afinal isto aqui não é o verdadeiro, isto aqui o clímax é tudo imaginado e existe este clímax que é um cop-out total. E pá, sinceramente digo-te, é um filme que, se não fosse de tal maneira lixado pelo guião e pelo realizador. E o realizador, atenção, é um realizador que sabe meter um bom ritmo aos filmes. O filme tinha sido bastante bom. E este filme é um cop-out total. Eu, por acaso, estou bastante furioso com Selvagens. Apesar de eu me ter divertido a vê-lo. O meu pior susto que é com Selvagens seria... Um cop-out é quando tu, basicamente, não foges a uma coisa que devias fazer. Por exemplo, quando tens uma parte do argumento que podias ter explicado e um cop-out. Não, mas nem sequer é explicado, é resolvido de uma maneira não é de uma maneira parva. Não é fácil ser um cop-out e é pura e simplesmente não resolver uma história que até era bastante boa até aquela altura e resolver de uma maneira totalmente atabalhoada e que não faz justiça ao resto, à história inicial. Ah, ok, então o teu problema é mais com o final, não é com o resto do filme, ou mesmo o resto. O resto do filme tem assim, tipo, tem momentos que são muito bons, uhum. Mas estão sempre a ser pautados por momentos que são péssimos. É, mas o gajo não é um realizador mau? O que é que achas que se passou ali? Pá, não sei, eu acho que isto aqui... Será que foi a intervenção a mais dos produtores? Não. Isto não é a intervenção... Oliver Stone já não é um tipo que se deixa... Não é a intervenção dos produtores. Eu acho que isto aqui é mais assim, tipo... uma mini Bonfire of the Vanities para o Oliver Stone. Ok, acho que vou ver esse filme depois... Podemos trocar impressões no próximo. Finalmente, Ruby Sparks. Epá, já ouvi dizer que é um filme tipo é hipster, assim um bocado chotinho. Não é pelo facto de ser hipster, é pelo facto de ser bué xoxo. Quer dizer, a neta do Elia Kazan é muito querida e tal, e não sei quantos mais, mas quer dizer, aquela história é tão já vista. Basicamente é a história do Frankenstein outra vez, só que o Frankenstein é uma miúda gira. Ah, é? É, mais ou menos. O meu, aí não era para ser uma gira, era para a parte de... no fim, quer dizer, apesar de ter toda aquela história do metaficcional, do metaficcional, é uma história totalmente vista do Be Careful What You Wish For. É uma oportunidade desperdiçada. Olha, lembra-me uma coisa, agora por falares em metaficcional, mas acho que é um filme que eu posso falar porque eu acho que já estreou e eu vi no Indie Lisboa, que é o Bonsai. O Bonsai já estreou, de facto, está no Monumental, se não estou a ver. Já estreou. E no Corte Inglês então, também. Então depois também posso falar desse filme, porque eu já ouvi. Então podes falar agora. Ah, pois já. Pronto. Estava a ver se não tinhas alguma coisa para dizer. Nada. O Paul Dano está médio. Por causa da... Lembrei-me da cena do metaficcional. Não sei se vocês sabem. Como sempre o Paul Dano está médio. Pois, coitadinha. Ele é engraçado. Eu também ouvi um outro filme com ele, o Indie Lisboa, que é capaz de também passar por aí. Cujo nome já esqueci. Mais uma noite de merda nessa cidade da treta. Exato. Não, por acaso nem sequer me lembro qual é que era o nome do filme, honestamente. Mas era um filme em que ele faz de estrela de rock e portanto tem os olhos pintados de preto e o cabelo pintado de preto. Mas está sexy, está engraçadito. Mas o filme está giro, pronto. Ok, mas em relação ao Bonsai, vocês têm alguma ideia de qual é a história? Sim, aparentemente são um casal que compra um bonsai. Mais ou menos, então, ok. Isto é acerca de um escritor. Tipo, aí, os seus 30 anos e pronto, para ganhar a vida, não é? Tem que arranjar trabalhos em que não escreve propriamente. Então há um escritor muito mais velho, já conceituado, que ele escreve sempre em manuscrito, escreve os livros todos de seguida no papel manuscrito e precisa de alguém que lhe copie os textos para computador. E não está para fazer esse trabalho porque quer mais a criar. Então ele candidata-se a fazer esse trabalho de passar o manuscrito. E diz isso à namorada dele, ou à rapariga com que ele está envolvido na altura, que é a vizinha. Só que entretanto, como ele quer, pá, coitado, para fazer a vida, pede um preço muito alto pelo trabalho dele, o gajo abandona, isto é logo o início do filme, o gajo abandona e ele de repente não é capaz de dizer à namorada que ficou sem esse emprego. Uhum. Então começa a escrever ele próprio uma história nos cadernos que depois passa ele próprio ao limpo no computador e vai lendo à namorada como se fosse a história desse outro escritor que eu já não lembro do nome. Uhum. Pronto, então para fazer isso, vai pegando naquilo que aconteceu no primeiro amor dele quando ele era adolescente com uma rapariga. A questão do bonsai é porque ele nestas relações vai comprando arvorezinhas. Eu lembro-me que ele comprou um bonsai nos 30 anos, mas não me lembro se a relação dele com a miúda em adolescente também tem direito a um bonsai. Mas não é um bonsai, é outra planteca qualquer. Bom, e o livro que ele... Isto é só para as pessoas saberem qual é a história, porque isto é só a premissa base. E o livro que ele escreve chama-se precisamente Bonsai. Eu já achei o filme bastante engraçado até. É assim, é um filme... Não diria bem intelectual, mas pronto. Tem algumas referências um bocado pedantes, não é? Sim. Fala muito no Proust, por exemplo, e eles são aquele tipo, aqueles típicos jovens que estão a tentar afirmar a sua identidade, então todas as noites têm que comer antes de dormir. Enfim, tem essas coisas. Mas enquanto ritmo, eu achei bastante bem construído. Se bem que eu fui ver com uns amigos meus que quase adormeceram no filme, portanto esta pode ser a minha opinião só. Sim. É levezinho, embora seja um bocado... A mensagem não é muito otimista, mas tem assim um ar de girote. E dá para pensar sobre o desencanto da vida e como... Pronto, a adolescência é mais bonita do que a vida real e pronto. Mas eu gostei do filme, achei engraçado. Portanto, é mais ou menos uma espécie de submarino chileno. Eu não sei qual é esse filme do submarino, mas é um filme feito pelo preto do IT Crowd. É o... Richard Ayoade. Não, calma. O tipo do The Watch. Sim. É o Marlon Wayans. Bem, não sei do que é que vocês estão a falar, mas é possível. Sim. Depois irei à Wikipédia confirmar. Olha, Adriana, vê se vais ver O Futuro, que eu já vi, e depois nós debatemos na próxima semana. Qual é O Futuro? O Futuro é que eu escrevi... O Futuro é o facto de nós ficarmos todos pobres por causa de Troika. Sim, é exatamente isso. É o filme da Miranda Joai. Ah! É isto. Eu mostro Um ecrã, ela percebe. Ok. Sim. Ah, já sei quem é essa. Ai, eu vi um filme dessa mulher, meu Deus. É freak, não é? Eu jurei para nunca mais, eu não sei se quero ir. Eu vi um filme, acho que foi ela que fez um filme que era eu, tu e todos os conhecemos, não é? Não faço ideia, eu só vi este filme dela e não me dei muito ao trabalho de ver o resto. Não está, ok. É que eu acho que foi, bem, se for forma. A mesma, Não gostei. Pô, mas de pronto, forma, em relação ao bonsai, acho que eu sei engraçado. Que tu viste a Piranha 3DD, ou Piranha XXL. Piranha XXL, ou Piranha Copa D, que eu acho que devia se chamar Copa 3D, devia ser o título original do filme. Porquê? Porque seria uma tradução muito melhor de 3DD. Tu chegas lá, não te preocupes. Ok, portanto estou a perceber que isto não tem nada a ver com piranhas e tem a ver com mamas. Sim, sim. Não, as coisas não são mutuamente exclusivas. Mas o filme... São as mamas que têm dentes quando postas debaixo d'água. É? Oh meu Deus. Olha, são as mamonas assassinas. Exatamente, são as mamonas assassinas. Epá, estamos aqui mais um Lost in Translation. Mamonas assassinas. É fácil, tipos das traduções para ser tão inteligentes. Sim. Bem... Pá, é um filme da treta, é um 1 que é transformado em 2 estrelas porque o David Hasselhoff faz a sua personagem do Baywatch e há um momento nostálgico estúpido o suficiente para um tipo se rir. É 1 minuto que transforma uma estrela em 2. Mas o resto é assim tão mau? É extremamente mau. É secante. É estúpido? É estúpido. Mais algum adjetivo que possas caracterizar? Pá. Quando tu tens o filme Exploitation, podia ser ao menos divertido. Nem isso, velho. Ok. Portanto, é nessa nota que nós isto nem sequer é um cop-out, estás a perceber. Ok. Não. Não. É um failure total. Nós nem precisamos te explicar nada, porque não há nada a passar-se ali. A não ser mamas e piranhas. Violência, sexualidade, e nenhuma delas é feia usada como deve ser neste filme. Uau. Que artístico. Muito. Vamos terminar este quase há um filme português, não é? Sim. Sim. Aliás, Balas e Boinhos é assim. Tem piranhas e peitos durante 2 horas. E tudo mal utilizado. Fantástico. E manguitos. Muitos manguitos. Acho que descobrimos a resposta que deviam ter dado a semana passada os nossos convidados do Motel Lisboa sobre a situação do cinema português. É isso mesmo. Motel Lisboa esta quarta-feira. Não se esqueçam de ir. Começa. E depois tente-se até ao fim de semana. Vamos lá então. Vamos. Até para a semana, pessoal. Até para a semana. Tchau.